Panorama Agrícola para 21 de janeiro de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é segunda-feira, 21 de janeiro, lua crescente, ano de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, o ditado do programa hoje é: águas passadas não movem moinho. Na dica dessa segunda-feira, cuide da mata ciliar. E o mercado agrícola traz, com Francisco Hayden, da Ipagre Sepa, uma ampla análise do mercado do leite em 2012 e as expectativas para o ano de 2013. Você pode participar do nosso programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. A água é um recurso natural que estrutura os diversos ecossistemas. Sua contaminação impacta a todos nós. Cuide bem das nascentes de água, recupere a mata ciliar, envolva a sua comunidade na proteção da água. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, conversamos com o analista de mercado Francisco Hayden, da Ipagre Sepa, sobre o balanço da atividade leiteira em 2012. Como foi a produção em 2012 do leite em Santa Catarina e no Brasil, Francisco Hayden? A produção total de leite no Brasil em 2012 deverá ser superior a 33 bilhões de litros de leite. E Santa Catarina é o quinto produtor nacional, responsável por 8% do volume produzido. E sua produção deverá girar em torno de 2,7 bilhões de litros de leite. Esses números ainda não estão consolidados, Francisco? Ainda não. O IBGE normalmente publica esses números meados do ano subsequente. Correto. E com relação, Francisco Hayden, da Ipagre Sepa, a captação de leite pela indústria catarinense tem crescido? O volume de leite entregue a indústria catarinense em 2012 vinha crescendo a uma taxa superior a 20% ao mês no período de janeiro a agosto. Mas a estiagem prejudicou o desenvolvimento das pastagens e a captação de leite no estado diminuiu. Estima-se que o volume de leite recebido pelas indústrias em Santa Catarina situe-se ao redor de 2 bilhões até 2 bilhões e 100 milhões de litros de leite, aproximadamente 15% superior à captação de 2011. E com relação, Francisco Raida, à importação, à balança comercial brasileira, no caso específico do leite? Em 2012, a importação de lácteos em equivalente leite, segundo estimativa da Ipagre Sepa, calculado a partir dos dados de importação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, foi de 1 bilhão e 170 milhões de litros de leite, aproximadamente. Isso significa 8,6% maior que o volume importado em 2011. Esse volume de leite é bastante significativo, pois representa aproximadamente 5% do volume de leite captado pela indústria nacional. Comparando os números com Santa Catarina, a importação brasileira em equivalente leite representa aproximadamente 57% do leite coletado pelas indústrias do estado. O déficit da balança comercial de 2012 foi 535 milhões de dólares, equivalente a 5,5% maior que o déficit de 2011. Cabe ressaltar que o déficit da balança comercial de 2012 é o maior desde que iniciou o acompanhamento das estatísticas em 1997. No caso aí, estamos falando de déficit da balança comercial do leite, né? Exatamente. Correto. E o mercado interno, como se comportou no ano de 2012, Francisco Heider? O mercado interno de lácteos deu mostra de enfraquecimento em 2012. Os preços médios corrigidos no atacado de Santa Catarina foram menores que os de 2011. Os preços do leite, UHT, queijo mussarela e queijo prato foram, respectivamente, 7, 2,7 e 1,5% mais baixos que os valores de 2011. No mercado varejista de Florianópolis e também de São Paulo, grande região consumidora, segundo o Diese, o preço médio do leite foi respectivamente de 5,4% e 1,4% menor que o preço registrado em 2011. Aqui você fala em mercado varejista de Florianópolis e São Paulo, que houve queda no preço de leite. Houve queda para o consumidor, que pagou menos pelo leite, ou houve queda do valor pago pela indústria ao produtor? Exatamente. O produtor, o consumidor final pagou mais barato pelo leite comparado com os preços registrados em 2011. Correto. E apesar dessa queda? Apesar da queda dos preços no atacado e no varejo, a procura por leite resfriado foi boa e manteve a matéria-prima relativamente valorizada. O preço médio do leite, incluído o frete e o INSS, levantado pelo CPEA, nos 7 principais estados produtores, em 2012, em termos reais, ou seja, descontada a inflação, foi aproximadamente um centavo menor que o preço médio corrigido em 2011. Em Santa Catarina, os preços médios levantados pelo EPAGRI-SEPA, corrigidos também pelo IGP, foram menores que os preços registrados em 2011. O preço corrigido em 2011 foi de 81 centavos e de 2012, 79 centavos, ou seja, uma diferença de 2,3%. Estamos conversando aqui no Mercado Agrícola do Panorama Agrícola com Francisco Heider da EPAGRI-SEPA sobre o leite em 2012 e a remuneração do produtor. Como foi, Francisco? A remuneração do produtor em 2012 também foi inferior a 2011. Os custos de produção, baseados nas planilhas do Conceleite e atualizadas trimestralmente pelo EPAGRI-SEPA, contabilizaram uma margem bruta média de 8 centavos por litro de leite em 2012, contra 11 centavos por litro de leite em 2011. A diferença é de 3 centavos por litro de leite. Isso se deve basicamente a duas razões. A principal é o aumento do custo da ração para a suplementação dos animais, devido à elevação dos preços da matéria-prima, principalmente do milho e do farelo de soja. A outra razão é o menor preço pago ao produtor pelo leite resfriado. Bem, Francisco Heider, as expectativas para este ano de 2013 com relação ao mercado de leite são boas? Para 2013, a expectativa é de que não ocorram grandes mudanças no mercado, pelo menos nos primeiros meses do ano. Espera-se a estabilidade dos preços pagos aos produtores, mas tem a possibilidade de haver pequenos aumentos em algumas regiões. Claro que isso depende do nível da oferta de matéria-prima, que em Santa Catarina, tradicionalmente, essa oferta declina até o mês de abril. No momento, o que mais preocupa os produtores é a alta do custo de produção, devido ao preço mais elevado da ração e o valor da mão de obra mais alto, devido ao reajuste do salário mínimo acima da inflação. Correto. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com Francisco Heider, analista de mercado da EPAGRI-SEPA, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRI, sobre o leite em 2012 e 2013. Francisco Heider, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado também. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou